Oi, boa noite, chegou no 24 mil, passo já, beleza, X-Ray. Excelente, 3, 1, 3, já falaram o turno, meia, cheiro, agora o controle, estava duplo, 520, desce para 8. 120, obrigado, bom trabalho. Boa noite. Voo no 246, avisou o piso? Ainda não. Reporte visual, o nosso avião do campo, ajuste pelo 092. Reporte visual, voo no 246. Dois, quatro, meia, tá no ar, qualquer identificação de chegada da Amazônia, deixa para mim no voo 0510. Obrigado. noite, este é o Azul 2774. 2774, contato de Catar, com o número de voo 260, via saída com Júnior. 260, via Saúl. Talvez o pé mesmo, 274. Mais um 4959, você já vai falar, 0080 graus, 119. Chain, 3723. Chantel, good evening. Flight identification is both arrival. Fly direction to service position. Ambition to 5,000 feet. Result in speed transformation 012. Autorizada final do procedimento de reais 6,5, reporta estabilidade. Thank you. aproximação final da pista 1-0. Golo 723, ajuste no 022, está visual com pista? Negativo. Gente, é a parte visual, vamos tirar o chão de produção. É a parte visual, Golo, cadê? 120, decimal 8. 208, 9969, boa noite. Boa. Boa noite, 09979. 09979, contato na proa de Mótima pro 9979. Eu tenho a linha da Guarda, que começou. Agradeço. 6 horas da noite, estando de identificação, via chegada do Mercúrio, do Caparim de Novo 060, CNH 102. Após o passo, acionar a autoridade de gente voo na CCGR e reduza para 2309. Portugal, tudo escrito, localizer, turn left, heading 130, código está visto. 00, vai ser do tráfego de posição de 12 horas e 25 milhas, do ponto 768, com 1809 graus de segunda redução, completa redução de velocidade indicada para 2009. 3600, do comparador de motéis, autorizado ao final do procedimento de motor e ao centro de meio, estamos estabilizados. Oi, boa noite, voo no 098. Voo no 098, ajuste no 02, quantidade de aproximação, guarde a presença de pouso ao número 6. Aguardando, no 098. Voo no 098, a parte de alvo. Panamá 2002, busca via para 3.000 pés. Panamá 2002. Ground 121.19. 4.19, 4.19.